Vamos lá, vou puxar aqui com a contagem. Aí a gente faz só duas vezes e vai, beleza? Vamos lá. 3, 4 e... Mano, na real, só faz barulho quando eu teclo aqui, ó. É esse barulho que você tá ouvindo? É esse aqui que você tá ouvindo? Thank you.

Vou tentar outra coisa. Violão. Vou meter um sertanejo aí, vai. Ver se rola.